Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. De Rui Belo, Quando Morre um Homem. Quando eu um dia decisivamente voltar a face daquelas coisas que só de perfil contemplei, quem procurará nelas as linhas do teu rosto? Quem dará o teu nome a todas as ruas que encontrar no coração e na cidade? Quem te porá como fruto nas árvores ou como paisagem no brilho de olhos lavados nas quatro estações? Quando toda a alegria for clandestina, alguém te dobrará em cada esquina? Para Rui Belo, tudo servia de inspiração para escrever. A natureza, a infância, as mulheres, as paixões antigas e a sociedade em geral. O poeta e ensaísta português nasceu numa aldeia do concelho de Rio Maior, em São João da Ribeira, no ano de 1933. Rui Belo licenciou-se em Direito, em Lisboa, e foi para Roma fazer um doutoramento em Direito Canónico na Universidade São Tomás de Aquino. Quando regressou a Portugal, foi diretor da editorial Aster e chefe de redação da revista Rumo. Foi também nessa altura que publicou os primeiros livros de poesia. Em 1961 foi publicado Aquele Grande Rio Eufrates e em 1962 O Problema da Habitação. Nesse ano, Rui Belo entrou também na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e recebeu uma bolsa de investigação da Fundação Carlos Gulbenkian. Depois dos primeiros livros de poesia, seguiram-se obras com temáticas ligadas ao religioso e ao metafísico, com interrogações acerca da existência, como é o caso de Boca Bilingue, publicado em 1966, e O Homem de Palavras, em 1969. Entre 1971 e 1977, Rui Belo ocupou um lugar de leitor de português na Universidade de Madrid e durante essa altura publicou O Transporte no Tempo, A Margem da Alegria, Toda a Terra e Despeço-me da Terra da Alegria. O poeta regressou a Portugal em 77 e no ano seguinte, aos 45 anos, teve morte súbita. Apesar do curto período de atividade literária, Rui Belo tornou-se um dos maiores poetas portugueses da segunda metade do século XX. E em 1991 foi condecorado a título póstumo com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo em vez de fruto dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros começam onde as árvores acabam. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal. Como pássaros, poisam as folhas na terra. Quando o outono desce veladamente sobre os campos, gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Não foi ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é a mão, a inúmera mão? Eu passo e muda-se-me o coração.